Fecheiro 36, capítulo 25. Tinham-se passado tantos anos. No entanto, Nino não perdia nenhuma oportunidade de falar em Lila, de se mostrar atencioso com ela, mesmo à distância. Eu estava ali, na sua frente, tinha-o amado, tinha ao meu lado a filha dele, a lamber um gelado de chocolate, mas considerava-me apenas uma amiga da juventude, diante da qual punha em cena o caminho extraordinário que fizera desde os bancos do liceu até à cadeira no Parlamento. Nesse nosso último encontro, o seu maior cumprimento foi pôr-me ao mesmo nível que ele. Disse, não me lembro a que propósito. Nós dois, sim, subimos até muito alto. Mas ainda enquanto pronunciava aquela frase, lhe li nos olhos que a asserção de igualdade era um truque. Considerava-se muito melhor do que eu, e a prova disso era que, apesar dos meus livrinhos bem-sucedidos, me encontrava diante dele na qualidade de postulante. Os seus olhos sorriam-me com cordialidade, dando-me a entender: olha aquilo que perdeste ao perder-me. Afastei-me à pressa com a menina. Estava certa de que ele teria outra atitude muito diferente se ali estivesse Lila. Teria gaguejado, ter-se-ia sentido misteriosamente esmagado, talvez até um pouco ridículo com aquele pavoneio. Quando chegámos à garagem onde deixara o automóvel, dessa vez fora a Roma de carro, ocorreu-me um facto de que nunca fizera caso. Só com ela é que Nino pusera em risco as suas ambições. Em Ischia, e durante todo o ano que se seguiu, entregara-se a uma aventura que lhe podia ter custado grandes sarilhos, uma anomalia no seu percurso de vida. Nessa altura já era um estudante universitário muito conhecido e muito promissor. Começara a andar com Nádia. Isso hoje era-me evidente, porque ela era filha da professora Galiani, porque a considerara a chave de acesso àquilo que então lhe parecia uma classe superior. As suas escolhas sempre tinham sido coerentes com as suas ambições. Não se casara com Eleonora por interesse? E eu própria, quando deixara Pietro por causa dele, não era de facto uma mulher bem integrada, escritora com algum sucesso, ligada a uma editora importante, enfim, útil à sua carreira? E todas as outras senhoras que o tinham ajudado não se inseriam na mesma lógica? Nino amava as mulheres, é certo, mas era sobretudo um cultor de relações úteis. Aquilo que a sua inteligência produzia nunca teria tido sozinho, sem a rede de poder que fora tecendo desde rapaz, energia suficiente para se impor. Mas então e Lila? Tinha a quinta classe da primária. Era a jovem mulher de um comerciante. Se Stefano se tivesse apercebido da relação entre eles, podia ter matado os dois. Porque é que Nino, naquele caso, pusera em jogo todo o seu futuro? Instalei-me no carro, ralhei-lhe por ter deixado o gelado pingar sobre o vestido comprado para aquela ocasião, pus o motor a trabalhar, saí de Roma. O que atraíra Nino talvez tivesse sido a impressão de ter encontrado em Lila aquilo que ele julgara ter e que depois, em confronto com ela, descobrira que não tinha. Ela possuía inteligência e não tirava partido dela, por contrário, esbanjava-a como uma senhora abastada, para quem todas as riquezas do mundo são apenas um sinal de vulgaridade. Era este o facto que devia ter enfeitiçado Nino. A gratuitidade da inteligência de Lila. Ela distinguia-se entre tantas porque, com naturalidade, não se sujeitava a nenhuma instrução, a nenhum uso e a nenhum fim. Todos nós nos tínhamos sujeitado, e o facto de nos termos sujeitado, através de tentativas, malogros, sucessos, redimensionara-nos. Só Lila, nada e ninguém parecia redimensioná-la. Aliás, embora com os anos se tornasse estúpida e intratável como qualquer um, As qualidades que lhe havíamos atribuído permaneceriam intactas, talvez até viessem a aumentar. Mesmo quando a odiávamos, acabávamos por respeitá-la e temê-la. Não me surpreendia, pensando bem, que Nádia, que poucas vezes se encontrara com ela, a detestasse e quisesse fazer-lhe mal. Lila tirara-lhe Nino. Lila humilhara nas suas convicções revolucionárias. Lila era má e sabia ferir antes de ser ferida. Lila era da plebe, mas recusava qualquer redenção. Em suma, Lila era uma honrosa inimiga e causar-lhe mal podia ser uma satisfação pura, sem ser acompanhada dos sentimentos de culpa que de certo suscitava uma vítima designada como Pasquale. Nádia podia realmente pensar daquela maneira. Como tudo se tornara mesquinho ao longo dos anos. A professora Galiani, a sua casa com vista para o Golfo, os seus milhares de livros, os seus quadros, as conversas cultas, Armando, a própria Nádia. Era tão graciosa, tão bem educada quando a vira ao pé da escola, ao lado de Nino. Quando me recebera na festa, na bela casa dos seus pais. E tinha ainda qualquer coisa de inigualável. Quando se despiu de privilégios com a ideia de que num mundo radicalmente novo teria uma veste muito mais deslumbrante. Mas agora, as razões nobres que a levaram a desnudar-se tinham-se desfeito todas. Restava o horror de tanto sangue estupidamente derramado e a infâmia que era deitar as culpas para cima do ex-pedreiro que em tempos lhe parecera ser a vanguarda de uma humanidade nova e que agora, juntamente com tantos outros, lhe servia para reduzir a quase nada as suas responsabilidades. Agitei-me. Enquanto conduzia em direção a Nápoles, pensei em Dedé. Sentia na iminência de ser vítima de um deslumbramento semelhante ao de Nádia, semelhante a todos os deslumbramentos que te arrastam para fora de ti. Estava sem finais de julho. Precisamente no dia anterior, Dedé obtivera as notas máximas no exame de acesso à universidade. Era uma aerota. Era minha filha. A sua inteligência brilhante não podia deixar de dar ótimos frutos. Em breve, poderia fazer muito melhor do que eu e também do que o pai. Aquilo que eu conquistara com trabalho diligente e com muita sorte, ela obtivera e continuaria a obter com desenvoltura, como por direito adquirido à nascença. Mas, ao fim e ao cabo, qual era o seu projeto? Ir-se declarar a Rino. Ir ao fundo com ele, afastar de si todas as vantagens, perder-se por espírito de solidariedade e de justiça, pelo fascínio daquilo que não se assemelha a nós, porque nos balbucios daquele rapaz ela via uma mente qualquer fora do comum. Perguntei a Ima de Chofre, olhando para ela pelo espelho retrovisor: tu gostas do Rino? Eu não, mas a Dedé gosta. Como sabes? Disse-me a Elsa. E quem é que disse à Elsa? A Dedé. Porquê é que não gostas do Rino? Porque ele é muito feio. E de quem é que tu gostas? Do pai. Vi-lhe nos olhos a labareda que naquele momento via arder em volta do seu pai. Uma luz, pensei, que Nino nunca teria tido se se tivesse afundado com Lila, a mesma luz que, por sua vez, Nádia perdera para sempre ao afundar-se com Pasquale, e que Dedé deixaria de ter se se perdesse, acompanhando Rino. De repente senti, com vergonha, que compreendia e justificava o enfado da Galiani quando vira a filha sentada nos joelhos de Pasquale. Compreendia e justificava Nino quando, de uma maneira ou de outra, se afastara de Lila. E por que não compreendia e justificava Adele quando tivera de fazer das tripas coração e aceitar que eu casasse com o seu filho? Capítulo 26. Assim que cheguei ao bairro, toquei à porta de Lila. Encontrei-a indolente, distraída, mas isso já era uma característica dela e não me preocupei. Contei-lhe minuciosamente o que Nino me dissera e só no final lhe referi aquela frase ameaçadora que dizia respeito a ela. Perguntei-lhe: a sério, a Nádia pode fazer-te mal? Fez um trejeito de menosprezo. Uma pessoa só te pode fazer mal se gostares de alguém, mas eu já não gosto de ninguém. E o Rino? O Rino foi-se embora. Pensei de imediato em Dedé e nos seus propósitos e assustei-me. Para onde? Tirou uma folha de papel de cima da mesa, estendeu-me, murmurando: escrevia tão bem a pequeno e agora olha, tornou-se analfabeto. Li o bilhete. Rino de uma forma muito trapalhona. Dizia que estava farto de tudo. Insultava fortemente Enzo. Informava que ia para Bolonha, para casa de um amigo que conhecera durante o serviço militar. 6 linhas ao todo. Nenhuma referência a Dedé. O coração saltava-me no peito. Aquela letra, aquela ortografia, aquela sintaxe. O que tinham a ver com a minha filha? Até a mãe o via como uma promessa gurada, como uma derrota, talvez até como uma profecia. Eis o que teria acontecido a Tina se não a tivessem levado. Foi sozinho? Perguntei. Com quem queres que ele tenha ido? Abanei a cabeça, incerta. Ela leu-me nos olhos o motivo da minha preocupação, sorriu. Tens medo que ele tenha ido com a Dedé? Capítulo 27. Corri para casa, seguida por Ima. Entrei, chamei por Dedé, chamei por Elsa. Nenhuma resposta. Precipitei-me para o quarto onde as minhas filhas mais velhas dormiam e estudavam. Encontrei lá Dedé. Estava estendida na cama. Tinha os olhos queimados das lágrimas. Senti-me aliviada. Pensei que ela tivesse falado do seu amor a Rino e que o rapaz a tivesse rejeitado. Não tive tempo sequer de falar. Ima, talvez porque não se apercebera do estado em que estava a irmã, começou a contar-lhe a respeito do pai com entusiasmo. Mas Dedé repeliu-a com um insulto em dialeto, levantou-se e desatou a chorar. Fiz sinal a Ima para não se zangar. Disse à minha filha mais velha com doçura: sei que é terrível, sei muito bem, mas há de passar. A reação foi violenta. Como estava a acariciar-lhe o cabelo, ela libertou-se com um movimento brusco da cabeça e gritou: o que estás a dizer? Não sabes nada, não percebes nada. Só pensas em ti e nos disparates que escreves. Depois estendeu-me uma folha quadriculada, ou melhor dizendo, atirou-me à cara e fugiu. Ima, tendo percebido que a irmã estava desesperada, mostrou os olhos brilhantes, por sua vez. Murmurei-lhe para a manter ocupada: chama a Elsa, vê onde ela está. E peguei na folha. Era o dia dos bilhetes. Reconheci, imediatamente, a bonita caligrafia da minha segunda filha. Elsa escrevera extensamente a Dedé. Explicava-lhe que nos sentimentos não se manda, que Rino a amava há muito tempo e que ela pouco a pouco se apaixonara por ele. Sabia, evidentemente, que lhe ia causar sofrimento e lamentava, mas também sabia que uma eventual renúncia à pessoa amada não iria compor as coisas. Depois dirigia-se a mim num tom quase divertido. Escrevia que decidira abandonar a escola, que o meu culto do estudo lhe parecera sempre uma parvoíce, que não eram os livros que tornavam as pessoas boas, mas sim as pessoas boas que faziam alguns livros bons. Sublinhava que Rino era bom e, no entanto, nunca lera um livro. Sublinhava que o seu pai era bom e fizera livros ótimos. A relação entre livros, pessoas e boas qualidades esgotava-se ali. Eu não era citada. Por fim, despedia-se de mim com afeto, e diziam, para não ficar muito aborrecida, que Dedé e Ema me dariam as satisfações que ela já não lhe apetecia dar-me. À sua irmãzinha mais pequena, dedicava um coraçãozinho com asas. Tornei-me uma fúria. Zanguei-me com Dedé, que não se apercebera de que a irmã, como era seu costume, tencionava roubar-lhe aquele de quem gostava. Devias ter percebido, gritei-lhe. Devias impedi-la. És tão inteligente e deixas que uma espertalhona vaidosa te dê a volta. Depois fui a correr lá abaixo e disse a Lila: o teu filho não foi sozinho. O teu filho levou a Elsa com ele. Ela olhou-me desorientada. A Elsa? Sim, e a Elsa é menor de idade. O Rino tem mais 9 anos do que ela, tão certo como Deus ser Deus. Vou à polícia e denuncio. Desatou a rir. Não era uma gargalhada maldosa, mas incrédula. Ria-se e dizia, referindo-se ao filho: vê tu os estragos que ele foi capaz de fazer. Subestimei-o. Fez perder a cabeça às tuas duas senhorinhas. Não posso crer. Lenu, vem cá, acalma-te, senta-te aqui. Se pensares bem, há mais motivos para rir do que para chorar. Gritei em dialeto que não via nenhum motivo para rir, que aquilo que Rino fizera era gravíssimo, que eu estava realmente para ir à polícia. Então ela mudou de tom, apontou-me a porta, disse: vai ter com os guardas, vai, do que estás à espera. Fui-me embora, mas, de momento, desisti da polícia. Voltei para minha casa, subindo 2 degraus de cada vez. Gritei a Dedé: quero saber para onde raio foram aqueles dois. Diz-me imediatamente. Assustou-se. Ima tapou os ouvidos com as mãos. Mas eu não me acalmei. Enquanto Dedé não admitiu que Elsa conhecera o amigo de Rino de Bolonha, uma vez que ele viera ao bairro. E sabes como se chama? Sim. Tens o endereço? O telefone? Ela estremeceu. Esteve quase a dar-me as informações que eu queria. Depois, apesar de agora odiar ainda mais a irmã do Corrino, deve ter pensado que era infame colaborar, e calou-se. Eu mesma procuro, gritei, e pus as coisas dela de pantanas. Revistei a casa toda. Depois detive-me. Enquanto procurava uma enésima folha, um apontamento no caderno diário da escola, dei-me conta de que faltava muito mais. Tinha desaparecido todo o dinheiro da gaveta, onde normalmente o guardava. E, principalmente, tinham desaparecido as minhas joias. Tinha desaparecido até a pulseira da minha mãe. Elsa sempre gostara muito daquela pulseira. Dizia, meio a brincar, meio a sério, que a avó, se tivesse feito testamento, a teria deixado a ela e não a mim. Capítulo 28. Aquela descoberta deu-me ainda mais determinação. E Dedé, por fim, entregou-me o endereço e o número de telefone que eu procurava. Quando se decidiu, furiosa consigo mesma por ter cedido, gritou-me que eu era igual a Elsa, que não respeitávamos nada nem ninguém. Mandei-a calar e agarrei-me ao telefone. O amigo de Rino chamava-se Moreno. Ameacei-o. Disse-lhe que sabia que ele vendia heroína, que o punha em maus lençóis a ponto de ele nunca mais sair da cadeia. Mas não tirei nada dele. Jurou-me que não sabia nada de Rino, que se recordava de Dedé, mas que essa filha de quem eu falava, Elsa, nunca a conhecera. Voltei à casa de Lila. Foi ela que abriu, mas desta vez também lá estava Enzo, que me obrigou a sentar e me tratou com gentileza. Disse-lhe que queria ir imediatamente a Bolonha. Pedi a Lila, em tom autoritário, que me acompanhasse. Não há necessidade, respondeu ela. Vais ver que quando já não tiverem uma lira, regressam. Quanto dinheiro te levou o Rino? Nenhum. Ele sabe que se tocar, nem que seja só em 10 liras, lhe parto os ossos. Senti-me humilhada. Murmurei. A Elsa levou-me o dinheiro e as joias. Por que não soubeste educá-la? Enzo disse-lhe: para com isso. Ela voltou-se para ele de chofre. Digo o que me apetecer. O meu filho droga-se O meu filho não estudou. O meu filho fala e escreve mal. O meu filho é um mandrião. O meu filho tem todos os defeitos. Mas depois quem rouba é a filha dela. E quem trai a irmã é a Elsa. Enzo disse-me: Vamos, vou contigo a Bolonha. Partimos de automóvel. Viajámos de noite. Eu acabara de chegar de Roma. A viagem de carro cansara-me. A dor e a fúria que vieram a seguir tinham absorvido todas as forças que me restavam. E agora que a tensão estava a amainar, sentia-me esgotada. Sentada ao lado de Enzo, enquanto saíamos de Nápoles e entrávamos na autoestrada, instalou-se a ansiedade devido ao estado em que deixara Dedé, o medo daquilo que podia acontecer a Elsa, um pouco de vergonha por ter assustado Ima e pela maneira como falara com Lila, esquecendo que Rino era o seu único filho. Não sabia se devia telefonar a Pietro para a América e dizer-lhe que viesse imediatamente. Não sabia se devia ir realmente à polícia. Nós vamos resolver tudo, disse Enzo, fingindo confiança. Não te preocupes, não há necessidade de fazer mal ao rapaz. Não quero denunciar o Rino, esclareci. Só quero que me encontrem a Elsa. E era verdade. Murmurei que desejava reaver a minha filha, voltar para casa, fazer as malas e não ficar nem mais um minuto naquela casa, no bairro, em Nápoles. Não faz sentido, disse-lhe, que eu e Lila agora nos ponhamos a discutir quem é que educou melhor os filhos. E se aquilo que aconteceu foi culpa do dela ou da minha, não sou capaz. Enzo ouviu-me demoradamente, em silêncio. Depois, apesar de haver algum tempo que eu o ouvia zangar-se muito com Lila, começou a justificá-la. Para o fazer, não falou de Rino, mas sim de Tina. Disse: Se uma criança de poucos anos morre, está morta. Acabou. Mais cedo ou mais tarde, resignamo-nos. Mas se desaparece, se não se sabe mais nada dela, não há nada que fique no seu lugar, na tua vida. A Tina nunca mais voltará. Ou voltará. E quando voltar, volta viva ou morta? A cada momento, murmurou, te perguntas onde ela está. Anda pelas ruas feita cigana? Está em casa de gente rica, sem filhos? Obrigam-na a fazer coisas terríveis e depois vendem as fotografias e os filmes? Esquartejaram-na e venderam por bom dinheiro o seu coração para o meter no peito de outra criança? Os seus outros bocados estão debaixo da terra, queimaram-nos? Ou está debaixo da terra inteira, porque morreu acidentalmente depois de a raptarem? E se nem a terra nem o fogo a receberam, e ela está a crescer, sabe-se lá onde, que aspecto tem agora, que aspecto terá depois, se a encontrarmos na rua, reconhecemo-la? E se a reconhecermos, quem é que nos devolve tudo aquilo que perdemos dela, tudo aquilo que aconteceu quando não estávamos com ela, e a Tina, que era pequena, se sentiu abandonada? A certa altura, enquanto Enzo falava comigo, com as suas frases, difíceis, mas densas, vi-lhe as lágrimas à luz dos faróis. Compreendi que não estava apenas a falar de Lila, estava a tentar exprimir também o seu próprio sofrimento. Aquela viagem com ele foi importante. Ainda hoje me é difícil imaginar um homem com uma sensibilidade mais delicada do que a dele. A princípio disse-me aquilo que todos os dias, todas as noites, naqueles 4 anos, Lila lhe sussurrara ou gritara. Depois estimulou-me a falar do meu trabalho e das minhas insatisfações. Falei-lhe das filhas, dos livros, dos homens, dos ressentimentos, da necessidade de aprovação. E mencionei toda aquela minha escrita que já se tornara uma obrigação. Trabalhava de dia e de noite para me sentir presente, para não me deixar marginalizar, para lutar contra quem me considerava uma mulherzita, intrometida, sem talento. Perseguidores, murmurei, cujo único objetivo é fazer-me perder público. Não porque os mova qualquer motivo elevado, mas sim pelo gosto de impedir que eu melhore. ou para obterem para eles, ou para os seus protegidos, um poder miserável à minha custa. Deixou-me desabafar, elogiou a energia que eu punha nas coisas. Vê, disse, como te apaixonas. Esse teu esforço ancorou-te ao mundo que escolheste, deu-te uma competência vasta e circunstanciada e, sobretudo, fez com que te interessasses por todos os sentimentos. Assim tens levado a vida e a Tina, para ti, certamente, é um episódio atroz e pensar nele entristece-te, mas também já é um facto distante. Mas a Lila, ao longo de todos estes anos, o mundo caiu-lhe em cima quase só por ouvi-lo dizer aos outros e penetrou-lhe no vazio deixado pela filha, como a chuva que cai pela goteira. Ela ficou fixada na Tina e ganhou rancor a tudo aquilo que continua a estar vivo, que cresce e prospera. É certo que é forte, disse. Trata-me muito mal, chateia-se contigo, diz coisas desagradáveis. Mas não imaginas quantas vezes tem desmaiado, enquanto parecia estar calma, enquanto lavava a loiça ou olhava para a rua larga pela janela. Capítulo 29. Em Bolonha não encontramos qualquer sinal de Rino, nem da minha filha. Embora Moreno, assustado com a calma feroz de Enzo, tenha percorrido as ruas e lugares de encontro, onde achava que se eles estivessem na cidade, teriam sido bem recebidos de certeza. Enzo telefonou várias vezes a Lila e eu a Dedé. Esperávamos que elas tivessem boas notícias, mas assim não foi. Nessa altura dominou-me outra crise. Não sabia o que fazer. Voltei a dizer, vou à polícia. Enzo abanou a cabeça. Espera mais um pouco. O Rino estragou-me a Elsa. Não podes dizer isso. Deves tentar ver as tuas filhas como elas realmente são. É isso que faço a todo instante. Sim, mas não o fazes bem. A Elsa é capaz de fazer, seja o que for, para fazer sofrer a Dedé. E combinam-se as duas muito bem numa só coisa. Atormentar a Ima. Não me faças dizer coisas feias. É a Lila que as vê assim. E tu repetes aquilo que ela diz. A Lila gosta de ti. Admira-te. Tem afeto pelas tuas filhas. Estas coisas sou eu que as penso e estou a dizê-las para te ajudar a pensar. Acalma-te. Vais ver que os encontramos. Não os encontramos. E decidimos voltar para Nápoles. Mas nas proximidades de Florença, Enzo quis telefonar de novo a Lila para saber se havia novidades. Quando desligou, disse-me perplexo. A Dedé precisa de falar contigo, mas a Lina não sabe porquê. Está em vossa casa? Não, está na tua. Telefonei imediatamente. Receava que Ima não estivesse bem. Dedé nem me deu tempo de falar. Disse, parto amanhã mesmo para os Estados Unidos. Vou estudar para lá. Tentei não gritar. Agora não é o momento para conversas dessas. Assim que for possível, falamos com o pai. Uma coisa tem de ficar clara, mãe. A Elsa só volta a entrar nesta casa quando eu já cá não estiver. Mas por enquanto o mais urgente é saber onde ela está. Ela gritou-me em dialeto. Aquela estúpida telefonou há pouco. Está em casa da avó.